caminhando reto, beba, me encara um couro. Ha-tchum, ha-tchum. Cansou o calão, vai dando calo, vai batendo, fazendo tudo. Oh, yeah.